Vós todos que tendes sede, vinde às águas, venham sem medo. Vinde e comprai, sem preço é tão bom. Vinho e leite, alimento do coração. Ouve, vinde a mim, alma viverá. Em meu amor a vida encontrará. Buscai ao Senhor, Ele é fiel. Corações almejam, Ele é o nosso céu. Por que gastais em vão o que não sacia? Aproveitai da graça, a alegria é minha. Deixa eu ímpio e voltem ao Senhor. Ele é grande em perdoar, é puro amor. Ouve, vinde a mim, alma viverá. Em meu amor a vida encontrará. Buscai ao Senhor, Ele é fiel. Corações almejam, Ele é o nosso céu. Piano, se me lido os verbenhos.